anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup, né? O cereja do bolo aí, com certeza o melhor bloco. Infelizmente, esse bloco seria sozinho, né? O Lucas aí, com seus problemas particulares, foi socorrer a sua namorada, foi atrás dela lá, precisou levar ela para passear. Então, eu vou estar sozinho nesse bloco aqui. O pessoal, o Rosa e o Raposo não vai estar com a gente também, que eles estão gravando o Café com Velocidade. Então eu vou sozinho aqui, vocês vão ter que aguentar eu sozinho aqui nesse bloco daqui pra frente, tanto esse bloco como o próximo aí. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar da Duke Commander 500, uma corrida muito boa, uma corrida bem interessante. Apesar de ser uma corrida rápida, eu gostei, particularmente eu gostei dessa corrida aí, foi uma corrida bem movimentada, uma corrida que valeu a pena assistir. Tivemos aí um atraso, a corrida choveu, né, momentos antes da corrida, então teve-se um atraso aí até secar a pista, os pilotos serem alinhados no pit lá, ter a largada, de todo o processo de largada aí. A corrida começou por volta de 22h30 da noite, que antes previsto era às 8h30. Mas uma corrida muito boa, depois que realmente a bandeira verde caiu, foi uma corrida muito boa, corrida bem movimentada, tivemos 17 trocas de liderança, né? Tivemos aí pilotos que dominaram, por exemplo, o Martin Truex Jr. fez uma excelente corrida, parecia que ele iria vencer. O Kyle Edwards também está batendo atrás dessa vitória aí, bateu na trave aí. O Kyle Edwards durou 124 voltas também, está aí merecendo uma vitória já. O Matt Kenseth também continua batendo aí também, com um bom carro, avançando. Curiosamente também o Trevor Bayne chegou a liderar essa corrida. Também o Chase Elliott chegou a liderar essa corrida. Mas quem venceu a corrida foi o Kyle Busch. O Kyle Busch que segue aí com um número impressionante. O Kyle Busch varreu o final de semana do Texas, né? Venceu a corrida, a Duke Commander aí. Fez uma grande corrida o Kyle Busch. Uma corrida cerebral, atacou quando foi a hora certa de atacar. Avançou quando tinha que avançar. O Kyle Busch parece, pessoal, que está naquele momento que eu vou ser campeão e ninguém vai me segurar. O Kyle Busch está andando com muita tranquilidade. Só para você ter noção, nas últimas duas semanas tivemos 4 corridas e o Kyle Busch venceu as 4. Né? Ele venceu em Marshville a corrida da Truck Series no sábado e venceu no domingo a Sprint Cup. Repetiu no final de semana, venceu no sábado a Xfinity Series. Perdão, a Xfinity Series venceu na sexta. Corrida foi na sexta, né? E no sábado venceu a Sprint Cup. Ou seja, são nas últimas 4 corridas da NASCAR, o Kyle Busch venceu as 4 corridas. Então, assim, o Kyle Busch está no momento dele. Kyle Busch, recentemente, né, é o atual campeão. Foi o campeão lá do Chase em 2015. Então, o Kyle Busch está aí sobrando aí. Mais uma vitória nos pontinhos dele aí, da carreira dele aí. 36 vitórias segue o Kyle Busch. Então, parabéns ao Kyle Busch, sua segunda vitória no ano de 2016, em 7 corridas. Está mais que classificado já para o Chase 2016. Agora é aguardar e ver o que ele fará no Chase. Só para vocês terem uma noção aqui de mais o número do Kyle Busch, pessoal. O Kyle Busch, em 7 corridas da NASCAR até agora esse ano de 2016, ele teve 2 vitórias, são 6 top 5, 6 top 10 e 1 pole. Ou seja, apenas uma corrida ele terminou fora de tudo isso, né? Todas as outras corridas ele terminou dentro do top 5. E dessas 6 corridas dentro do top 5, 2 foram por vitórias. Então, ou seja, 4 corridas terminou dentro do top 5. É um número impressionante. O Kyle Busch está assim, ó, andando muito, está focado, sabe o que tem que fazer. Como eu sempre falei do Kyle Busch, algo que eu venho falando lá do começo, lá do nosso podcast, bem na primeira temporada, segunda temporada, o Kyle Busch, pessoal, aquele cara que chega para andar. Ele chega, ele sabe andar. ele sabe sentar num carro da Truck Series, depois pular para um Cadex Series e pular para a Sprint Cup e dirige com qualidade. Isso que o Caio Busch está fazendo agora, parece que ele está muito mais à vontade, essa era a palavra que eu estava procurando, ele está muito mais à vontade para correr agora, então o Caio Busch está aí sobrando, fazendo bonito o Caio Busch, né? No ano de 2016 aí, andando super bem. Até agora, para vocês terem noção, são sete vitórias em 2016, pessoal. É um número impressionante do Caio Busch. Realmente é um número de tirar o chapéu aí. São 7, são 5, são 13, 14. São 7 vitórias em 14 corridas, somando a Truck, a Xfinity e a Sprint Cup. São 7 vitórias em 14 corridas em 2016. É impressionante o Caio Busch na NASCAR esse ano aí. Realmente tá assim, pessoal, tá demais mesmo. O segundo colocado foi o Dale Earnhardt Jr. O Dale Earnhardt Jr. fez uma grande corrida, teve um pequeno problema durante um dos pits dele lá na volta 179, onde que teve um princípio de incêndio no carro, mas deu tudo certo lá, ele voltou para a corrida e foi o segundo colocado. Dale Earnhardt Jr., famoso come quieto, fez uma boa corrida. Mais um top 5 para ele. Então, segue aí o Dale Earnhardt Jr. fazendo a lição de casa. Eu creio que o Greg Reeve está fazendo um grande trabalho com o Kyle Busch, perdão, com o Dale Earnhardt Jr. E os frutos vêm sendo colhidos aí por ele aí, né? Fez uma boa corrida, como fez boa corrida em Atlanta, fez boa corrida em Las Vegas, em Phoenix também foi muito bom. E Marshall, ele sofreu bastante, acabou tendo problemas em Marshall. O Dale Earnhardt Jr. acabou sendo rebatido lá nos acidentes lá de Marshall, acabou terminando fora do top 10, mas no Texas aí voltou dentro do top 5. Parabéns ao Dale Earnhardt Jr. Joey Logano, pessoal, Joey Logano foi o segundo colocado, fez uma grande corrida, recuperação para ele aí também. E o Jimmy Johnson largou em 11º, terminou em 4º. Parabéns ao Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, que pensei que iria vencer, mas ele teve vários problemas, até eu não sei se eu posso afirmar que foi ele, mas a causa do Big One, que daqui a pouco irei falar sobre o Big One, né? Foi um, ele, digamos que ele que deu um empurrão final aí pro Austin Dillon para gerar todo aquele holocausto na volta número 295. Depois foram 334 votos, mas foi na volta 295. Falarei sobre o Big One daqui a pouco. O Chase Elliott, uma grande corrida, tá, pessoal? O Chase Elliott aí, ele foi o quinto colocado, fechando o top 5 aí para ele aí. Só para informar os senhores, apesar da quarta posição dele, que ele conseguiu se classificar em quarto no Qualify, né? Ele foi punido porque ele mexeu na caixa de transmissão do carro. Ele largou no fim do pelotão, lá por último ele largou lá. O Chase Elliott então conseguiu o seu primeiro top 5 de 2016, né? E o seu quarto top 10. Parabéns aí pro nosso amigo Chase Elliott, fazendo um grande trabalho, assumindo o carro 24, uma grande responsa aí para ele aí, né, que assumiu o carro do multicampeão Jeff Gordon. Martin Truex Jr., eu já falei sobre ele, uma excelente corrida, merecia a vitória o Martin Truex Jr. Kyle Edwards também merecia a vitória, andou super bem o Kyle Edwards. O Kyle Edwards que teve problema, tá, pessoal, ele acabou levando uma volta por problemas de pneus, mas depois ele acabou recuperando essa volta aí e foi crescendo na corrida. Até tenho aqui a posição dele aqui, né? Ele chegou a andar aqui em 18º colocado e foi crescendo, terminou em 7º, fez um bom final de corrida, o Kyle Edwards se recuperando aí. Então parabéns ao Kyle Edwards pelo seu top 10 aí. O Kurt Busch, né, pessoal? Perdão, deixa eu falar do Casey Kane primeiro. O Casey Kane foi o 8º, o Kurt Busch foi o 9º e o Kevin Harvick foi o 10º, né? Esses três pilotos aí fizeram boas corridas, foram muito bem, né? Então conseguiram aí. Digamos que o Kevin Harvick que deu uma decepcionada esse final de semana, que depois um pouquinho para frente da metade da corrida aí, ele andou fora do top 10 aí, mas ainda acabou bliscando um top 10 aí. O nosso amigo Casey Kane também andou a corrida toda fora do top 10, mas no finalzinho também melhorou e conseguiu aí salvar aí o top 10. O Kurt Busch também segue a mesma história aí, andou boa parte da corrida fora do top 10 no final que ele acabou conseguindo aí. Digamos que o Big One foi a chave para esses pilotos melhorar um pouco o final da corrida deles aí. Outra decepção aqui, pra mim já é uma decepção, né? Que é o primeiro cara que tava fora. Perdão. O Matt Casey foi 11º, o Danny Henry foi 12º. O Danny Henry, sim, que foi uma decepção, que tava andando super bem. Tava sólido dentro do top 10. E depois ainda acabou terminando fora do top 10 o Danny Henry. O Jim McMurray foi o 13º, o Kyle Larson o 14º, o Trevor Bayh foi o 15º. O Rick Senhouse Jr., uma pena ele terminar fora do top 10, eu sempre estou torcendo por ele para andar super bem. O Ryan Newman foi o 17º, o Keselowski que foi o 18º, Austin Dillon o 19º e o Ty Dillon, o seu irmão, com o carro 95, fazendo uma grande corrida, foi o 20º colocado. A Danica foi a 21ª, Edil Mendig o 22º, Edil Mendig que foi o oposto de Marshville, né? E Marshville andou super bem, terminou dentro do top 10. Agora, e no Texas, foi apenas o 22º colocado. Casey Mears, 23º. Eric Miroda, Lando Casso, Paul Manor, Brian Scott, o Chris Busch, o atual campeão da X-Men Series, foi o 28º colocado. Ryan Blaine, uma péssima corrida, foi o 29º colocado. E o Cole If foi o 30º colocado. O Ryan Blaine, se eu não me engano, ele acabou sendo o que... Ele não teve uma grande parte do acidente ali, ele acabou tendo problemas maiores com o carro e no Big One acabou sobrando alguma coisa para ele e terminou muito mal a corrida realmente o Trevor Bayh. Mas momento algum também ele andou bem nesse final de semana, tá pessoal? Ele andou muito mal aí, não andou bem igual eu costumo andar, sempre andar um pouco na frente pressionando ali no top 10 ali. Os números da corrida, a corrida teve duração de 3 horas e 37 minutos. Tivemos 7 bandeiras amarelas, a margem de vitória foi de 3.9, né? O Kyle Busch aí teve 33 voltas de bandeira verde no final para deslanchar e ir embora e deixar para trás o Dan Ra Jr. falando sozinho e abriu 3, quase 4 segundos aí do Dan Ra Jr. no Kyle Busch. Então, esses são os números da corrida, 17 trocas de liderança, os líderes já comentei já quem foi os maiores aí, quem foi os de destaques aí na liderança. O David Ring acabou liderando uma volta, mas acho que não faz muito sentido comentarmos sobre ele, falarmos sobre, destacar essa uma volta liderada, que foi durante as paradas em bandeira verde. As bandeiras amarelas, a corrida realmente começou na sexta volta, né? Apesar da primeira volta ter dado a bandeira verde com a amarela, a corrida começou em bandeira amarela, apesar de ter bandeira verde, e só na volta número 6 realmente a bandeira verde caiu e começou a corrida. Na volta número 30 tivemos a Competition Flag, né, que é a volta de a bandeira amarela de competição, onde os pilotos conseguem reajustar seus carros devido à chuva, que caiu momentos antes da largada. Na volta 136, detritos na pista. Na volta 212, o carro 30 teve problemas do Josh Wise, né, acabou tendo um acidente na curva 30. Depois, na volta 280, tivemos detrito na pista, na frente ali da pista, no front straight, né? E na volta 289, o Casey Kane e o Greg Biffle acabou tendo problemas. O maior prejudicado foi o Greg Biffle, que foi direto para o muro e foi fim de corrida para ele, né? Foi apenas o 30º colocado, o Greg Biffle. O Casey Kane ainda continuou a corrida e foi o top 10, como eu falei agora há pouco. E na volta 295 tivemos o Big One aí, envolvendo 13 carros, que foram eles: Ty Dillon, perdão, Austin Dillon, né, Paul Manor, Regan Smith, o 46, o Michael Annette, 14, Brian Vickers, 31, Ryan Newman, 17, Rick Senhouse Jr., Jimmy Johnson, Clint Bowyer, Matt Kenseth, o número 6, Trevor Bayh, o 44, Brian Scott, o 23, David Reagan. Esses aí foram os que tiveram maiores problemas, né? Acabaram sendo envolvidos no acidente na volta 295, onde 13 carros foram envolvidos. Como eu já falei, para mim ali foi o Jimmy Johnson deu voto, deu um empurrão de misericórdia no Austin Dillon e acabou o Austin Dillon batendo no muro do lado externo e veio pro interno e acabou coletando vários carros e virou uma bagunça só. E tivemos aí a bandeira amarela por cerca de 7 voltas e 13 carros envolvidos nesse acidente aí. Bom, pessoal, uma corrida muito boa, uma corrida que valeu a pena assistir. Quem não assistiu, procura assistir. Aliás, pessoal, não se esqueçam que toda quinta-feira, na Record, no Record News, né? É, Record News, que é um canal aberto para as grandes capitais, é um canal aberto, principalmente para São Paulo, a cidade de São Paulo é um canal aberto. Mas tem no satélite, né? Quem vê TV pelo satélite, tem no satélite. E quem tem TV por assinatura tem também e faz parte de todos os planos, já que é um canal de cortesia, não é um canal que tem que ser pago. Então é um canal de cortesia. Então, seja lá qual plano que você tiver, você vai ter Record News e com certeza você vai assistir as corridas da NASCAR na Record News, que é bem interessante, todas as quintas-feiras às 10h30 da noite. Então não perca, pessoal, assista e dá uma força pro pessoal lá. Vencedor Kyle Busch da Duke Commander 500. Só para reforçar, pessoal, só para comentar com vocês, o ano que vem a Duke Commander, né, que é uma instituição lá, um grupo, né, do pessoal lá, do pessoal que caça os patos, né, Duke Commander, eles que fazem aí a caça ao pato aí, eles não estarão patrocinando a corrida em 2017, então já se procura um novo patrocinador para essa corrida no Texas. Vamos aguardar, pessoal. Vamos agora falar do campeonato, né? O campeonato, claro que não tem muita graça falar do campeonato em si, pelos pontos, olhar para os pontos aqui e falar. O mais interessante realmente é ver como que tá a batalha pelo Chase aí, né? Como que fica essa batalha pelo Chase aí. Então vamos dar uma olhadinha lá e ver quais são os pilotos que estão bem na foto. E vamos então para a tabela do campeonato aqui. Como eu já falei, né, eu não olho mais a tabela do campeonato. Vamos olhar o Chase Grid. Kyle Busch está classificado com 2 vitórias. Jimmy Johnson é o segundo colocado com 2 vitórias. Kevin Harvick também já está classificado por vitórias. Danny Hamlin também classificado por vitórias. E o Brad Keselowski classificado por vitórias. O Kyle Edwards segue aí atrás do Keselowski. Joey Logano, Daniel Hart Jr., Kurt Busch, o Austin Dillon, Matt Truex Jr., Matt Kenseth, Jamie McMurray, Chase Elliott, o Adrian Mendinger e, pasmem, pessoal, quem gosta dele aí, Casey Kane está classificado para o Chase de 2016, caso o Chase começasse hoje, né, fosse a próxima corrida, agora fosse o Chase, o nosso amigo Casey Kane já está classificado aí. Então, parabéns ao Casey Kane pelo bom trabalho, seguindo aí na zona aí. Ele mora, ele sai, outra hora ele volta. Então, parabéns ao Casey Kane aí. Bom, pessoal, isso aí foi o bloco então da Sprint Cup, né? Espero que vocês tenham gostado, apesar de ser um bloco mais curto. Apesar de eu estar sozinho hoje, realmente é mais complicado eu dar opinião e já eu mesmo responder. Então, infelizmente, o bloco ficou menor, pessoal. Então, voltamos semana que vem com o bloco da Sprint Cup para falar de Bristol. É, Bristol, que corre esse final de semana de dia, não de noite. De noite é só final de semana em agosto. Então a gente volta semana que vem para falar de Bristol.